Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Massa e espaço-tempo. Nossa história de hoje começa no pátio da escola, onde a galera está às voltas com o ensaio de mais uma peça teatral. Ah, eu vou fazer a Me Leva. Ah, eu também quero. A gente vai ter que tirar no par ou ímpar. Isso não é importante. A gente tem que definir quem vai fazer um Einstein novo e quem vai fazer um Einstein velho. Isso sim. Anos mirabilis? Que é isso? Posso saber? Significa ano miraculoso, em latim. No caso de Einstein, foi o ano em que ele publicou 4 diferentes artigos sobre física, sendo que um deles era a teoria da relatividade estrita. Também num desses artigos, Einstein deduziu a relação entre a massa e a energia, a famosa equação E igual a mc ao quadrado, que serviu de base de construção de bombas nucleares. A ideia serviu mais tarde para explicar como que o Big Bang, uma das teorias mais aceitas para explicar a origem do universo, poderia ter dado origem à matéria. Nossa, o cara não era fraquinho mesmo, hein? Afinal, quem vai fazer quem nessa peça? Acho que o Zezinho podia fazer o Einstein novo e o Kleber o Einstein velho. Ah, não, velho. Eu? Por que a gente não chama o professor Galileu pra fazer o Einstein velho? E o Kleber faz o Einstein novo. Eu não tô muito afim de fazer, não. Ah, gente, acho que o professor Galileu não vai topar isso. Mas é claro que topo. Maravilha, professor. E sabe o que eu imaginei? A gente podia fazer uma entrevista com o senhor de Einstein no programa da rádio pra chamar a galera pra peça. Já imaginou? Vai bombar. Ai, você teve essa ideia quando? Posso saber, Fernandinha? Ué, aqui, agora, sou rápida, Mari. Então, não acharam uma boa? Não adianta fazer a peça para um bando de gato pingado. A gente tem que ir onde o povo está. Em pouco tempo, a escola toda já estava sabendo da novidade. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Alô, galera da Rádio Atrito! Fica ligado, semana que vem estreia a peça Tudo é Relativo, a história de Einstein. Hoje aqui trouxemos nossos protagonistas. Estou aqui com o Einstein novo, interpretado por Kleber Brasil, e o Einstein velho, ou se preferirem, Einstein maduro, interpretado pelo professor Galileu. Quem tiver alguma dúvida para esses gênios, ou melhor, para esse gênio da física, é só ligar ou mandar mensagem. Voltamos já já com a nossa entrevista do ano.